Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O clima de tensão vivido na Câmara Municipal de Elvas é a manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas. A relação entre presidente e trabalhadores do município deteriorou-se depois de uma reunião que terminou com dispensas. O presidente terá dito ao seu pessoal, a determinado momento, que, e cito, "Vocês não são uma equipa, não são nada, valem zero. Vocês andam só a dizer mal uns dos outros." O chefe do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, Mário Batista, sentiu-se injuriado e contrariou o presidente, postura que lhe valeu a exoneração verbal. A desanca pública do presidente aos seus trabalhadores foi ainda mais longa, acusando mocinha os chefes de divisão e de departamento de serem os principais responsáveis pela ausência de requalificações das carreiras profissionais dos seus subalternos. Fronteira comemorou atoleiros e o presidente do município, Rogério Silva, afirmou no seu discurso que o poder central só despertou para o problema da interioridade após as tragédias do ano passado. O autarca considerou o atual mandato como sendo especialmente importante, adiantando que no decurso do mesmo será executado o remanescente do programa Portugal 2020, mas também preparar o horizonte do próximo quadro de apoio da União Europeia. As comemorações dos 634 anos da Batalha de Ateleiros foram presididas pelo Almirante António Mendes Galado, chefe do Estado-Maior da Armada, que teve uma recepção calorosa neste seu regresso ao Alentejo. O responsável é natural de Cabeço de Vide, uma freguesia do Conselho de Fronteira, facto que gerou forte emoção do lado da população e orgulho de António Mendes Galado. O domingo seguinte à Páscoa, com a procissão, é desde sempre o ponto alto desta grande confraternização entre as pessoas que comem, bebem, jogam, brincam e conversam na paisagem alentejana. A essência da festa é o convívio das famílias e realiza-se em terrenos privados cujos proprietários respeitam a tradição e continuam a ceder o terreno à população para rebolar o vale. No plano de ocorrências, a semana fica marcada pelo vandalismo numa carrinha de mercadorias. Foram 3 pneus furados que impediram a proprietária de sair para trabalhar durante 2 dias e o ato aconteceu quando o veículo se encontrava estacionado no terreiro Vasco Martins, no Centro Histórico de Elvas. A proprietária, Madalena Romão, pede mais vigilância durante a noite e recorda que outros casos têm surgido noutros pontos da cidade. A situação mais recente, noutro concelho, remonta a cerca de 1 mês em Campo Maior, quando um indivíduo desferiu inúmeros golpes com uma navalha em pneus de mais de 50 automóveis. Quem será o chefe da minha aldeia? A questão é a designação de uma nova função criada pelo Governo e que se destina a todos os municípios do país, especialmente aos 189 onde estão localizadas as freguesias com maior risco de incêndios florestais. O oficial de segurança é alguém escolhido pela comunidade, com capacidade de liderança, conhecimentos de segurança e que seja respeitado pela população para que sigam as suas orientações em casos de fogos ou necessária evacuação de pessoas. Na semana em que se assinalaram os 100 anos da Batalha de Lalis, o Linhas revelou uma cópia de um postal que foi escrito por um combatente português na véspera do conflito, ou seja, a 8 de abril de 1918. No cartão, cuja cópia pertence a Maria José Rijo, o remetente revela a sua satisfação por ter recebido um postal da namorada, agradecendo ao mesmo tempo as amêndoas enviadas. A namorada do combatente elvense recebeu um postal no dia em que ele morreu na batalha. O presidente do Clube de Tiro e Caça de Elvas, Luís Vilar Maior, sagrou-se campeão do 4º Grande Prémio de Espanha de tiro ao voo. A prova realizou-se no passado fim de semana no Clube de Tiro de Badajoz e o atirador elvense ganhou a competição com a classificação de 32 alvos. Foram estas as notícias de maior destaque da semana do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos então com as principais notícias que marcaram o jornal Diário do Sul ao longo desta semana. O município de Évora adere ao projeto dos laboratórios vivos para a descarbonização. Estes projetos para encontrar soluções de descarbonização que decorrem em 10 cidades deverão estar concretizados dentro de um ano e meio, aplicando um financiamento total de 4 milhões e meio de euros, segundo o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. Realçar também que Évora, Beja e Porto Alegre seguiram a tendência do aumento da criminalidade em 2017 face ao ano anterior. Segundo avança o relatório anual da Segurança Interna, os três distritos alentejanos somaram um total de 11.517 participações, traduzindo mais 297 em relação às registadas em 2016, que chegaram às 11.220 participações. Dar nota de um projeto de intercâmbio que levou até Évora 38 jovens provenientes de 7 países europeus. O encontro decorreu entre os dias 24 de março e 1 de abril, tendo sido promovido pela Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas de Portugal e a Associação Sfera da Sérvia, em parceria com mais 5 delegações europeias da Dinamarca, Eslovénia, República Checa, Itália e Croácia. Os participantes trabalharam temas ligados à tolerância e à não discriminação. Em destaque esteve também a exposição de peças de olaria em Viana do Alentejo, alusiva à Romaria. Vai ser inaugurada no próximo dia 19 de abril, pelas 18 horas, no antigo posto de turismo de Viana do Alentejo, a exposição Romaria no Barro, da autoria dos alunos do curso de oleiro que decorre em Viana do Alentejo. A exposição retrata a Romaria a cavalo, que liga os concelhos da Moita e de Viana do Alentejo e conjuga a tradição cultural e religiosa e a arte tradicional de trabalhar o barro. Passando pela música, Crónicas da Intimidade de uma Guitarra Azul foi o ponto de partida para o concerto da cantautora de origem alentejana Mafalda Veiga, convidada de honra da segunda noite do Soam as Guitarras, na noite do passado dia 7 de abril. O Teatro Garcia de Rezende encheu para ouvir desfilar em palco músicas do novo álbum da cantora, intercaladas com temas marcantes dos seus 30 anos de carreira. Destacar também o projeto de logística que junta Elvas e Badajoz aos portos do Sul para criar emprego. A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, explicou assim a vantagem de se avançar para uma abordagem conjunta entre o Alentejo e a Extremadura Espanhola em torno do sistema logístico que vai dando passos nas plataformas vizinhas de Elvas e Badajoz. O objetivo é criar mais emprego se tivermos mais movimentação de cargas, resumiu a governante. Ana Paula Vitorino falava no dia 10 de abril em Elvas, onde defendeu a relevância de ligar todos os procedimentos logísticos da Raia aos portos do sul do país, de Lisboa, Sines e Algarve, potenciando o que são as capacidades da Península Ibérica. Foi notícia também que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, prestou ajuda a 138 pessoas no Alentejo no último ano, traduzindo menos 44 participações face a 2016, representando a região a percentagem mais baixa do país ao nível de crimes e outras formas de violência, com cerca de 1,4% do total nacional. Ainda assim, Ponte Sor exibe um dos registros mais significativos a sul, com 23 vítimas apoiadas. Abril, mês da prevenção dos maus-tratos na infância. Outro destaque na edição do jornal Diário do Sul. Desde o início deste ano, chegaram à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ de Évora, cuja área territorial de intervenção é este concelho, 59 comunicações, algumas das quais de violência doméstica, revelou o presidente deste organismo, Lénia Fragoso. Realçou ainda que destas problemáticas mais sinalizadas são as situações de violência doméstica e de absentismo escolar, que nos dão indicadores de que são áreas que deverão assumir grande preocupação e um olhar atento e preventivo da comunidade em geral. Por fim, salientar que a construtora aeronáutica brasileira Embraer tem já 450 trabalhadores diretos em Évora, assegurando também outros 120 postos de trabalho de profissionais ligados a prestadores de serviços, segundo revelou o presidente da empresa em Portugal, Paulo Marchiotto. Inauguradas em 2012, a Embraer Metálicas e a Embraer Compósitos envolveram um investimento inicial a rondar os 180 milhões de euros e dois anos depois a empresa criou também um centro de engenharia e tecnologia na cidade alentejana. São então estas as principais notícias que estiveram em destaque no jornal Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.